Fecheiro 12. No dia anterior à lua nova, parámos mais cedo para termos tempo para preparar a tenda vermelha e cozinhar para os 3 dias que tinham sido dados às mulheres. Uma vez que íamos ficar naquele lugar por mais de uma noite, o meu pai também montou a tenda dele. Estávamos perto de um pequeno riacho muito bonito em que crescia alho selvagem em profusão. O cheiro a pão logo começou a encher o acampamento. Prepararam-se grandes panelas de guisado para os homens terem comida suficiente enquanto as minhas mães se retiravam do serviço deles. As minhas mães e Usna entraram na tenda das mulheres antes do pôr do sol. Eu fiquei cá fora para ajudar a servir os homens. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Não era tarefa pouca dar de comer a 14 homens e rapazes e 2 crianças pequenas, para não falar das mulheres que estavam dentro da tenda. A maior parte do serviço calhou-me a mim, uma vez que Zibatu estava frequentemente a amamentar o bebé dela. Ina não tinha paciência para os meus irmãos. Eu estava orgulhosa de alimentar a minha família, de fazer o trabalho de uma mulher adulta. Quando finalmente nos juntamos às minhas mães na tenda, depois de escurecer, nunca me senti tão grata por poder descansar. Dormi bem, sonhei que usava uma coroa e que servia água. Zilpá disse que eram sinais certos de que a minha maturidade não estava muito longe. Foi um sonho bom, mas acabou na manhã seguinte num pesadelo assombrado pela voz de Labão. Mas não era nenhum sonho. O meu avô tinha chegado, exigindo justiça. Dai-me o ladrão que levou os meus ídolos, gritou ele. Onde estão os meus terafim? Corri para fora da tenda, mesmo a tempo de ver meu pai, com o cajado de oliveira na mão, a andar em direção a Labão. Beor e Kemuel estavam atrás do meu avô, para além de 3 homens de Haram, que mantiveram os olhos no chão, em vez de olharem Jacó, que eles estimavam, na cara. A quem chamas ladrão? Perguntou meu pai. Quem acusas tu, velho tolo? Servi-te durante 20 anos, sem ser pago, sem honra. Não havia ladrão nenhum neste lugar, até tu teres quebrado a Páscoa que havia. Labão ficou sem palavras, face ao tom do genro. Eu sou a razão da tua confortável velhice, disse Jacó. Fui um servo honesto. Não trouxe nada que não fosse meu. Não tenho nada aqui, exceto aquilo que tu concordaste que era meu e que não foi justo pagamento por aquilo que te dei. As tuas filhas são minhas esposas e não querem ter nada a ver contigo. Os teus netos são meus filhos e não te devem nada. Enquanto estive nas tuas terras, dei-te honras que não merecias. Mas agora não estou tolhido pelas obrigações entre hóspedes e anfitriões. Por essa altura, já todos os meus irmãos se tinham juntado atrás de Jacó e juntos pareciam um exército. Até José segurava um cajado nas mãos e o ar estava pesado de ódio. Labão deu um passo atrás. Meu filho, por que me censuras? Disse ele, lisonjeiramente, com a voz subitamente velha e suave. Estou aqui apenas para me despedir da minha amada família. As minhas filhas e os meus netos. Somos parentes, tu e eu. Tu és meu sobrinho e eu amo-te como um filho. Não percebeste bem as minhas palavras? Só desejo beijar a minha família e dar-te a minha bênção, disse ele, abrindo muito os dedos, curvando a cabeça como um cão a mostrar submissão. Não é o Deus de Abraão também o Deus dos meus pais? Ele é grande, com certeza, mas meu filho, disse Labão, olhando para cima, para a cara de Jacó. O que é feito dos meus outros deuses? O que lhes fizeste? O que queres dizer? Disse o meu pai. Labão semicerrou os olhos e respondeu. Os meus deuses lares foram roubados e desapareceram a quanto da vossa partida. Venho reclamá-los para mim e para os meus filhos. Por que é que desejas privar-me da proteção que eles me dão? Temes a ira deles? Embora só adores o que não tem cara. O meu pai cuspiu aos pés de Labão. Não trouxe nada. Não há nada na minha casa que te pertença. Não há lugar para ladrões debaixo das minhas tendas. Mas Labão ficou firme. Os meus terafim são preciosos para mim, sobrinho. Não deixo este lugar sem eles. Com isto, Jacó encolheu os ombros. Eles não estão aqui, disse ele. Vê por ti próprio. E ao dizer aquilo, virou as costas a Labão e foi-se embora, entrando no bosque e desaparecendo. Labão começou a sua revista. Os meus irmãos ficaram em pé, de braços cruzados contra o peito, e viram o velho a desatar cada trouxa, a desenrolar cada tenda enrolada, a passar os dedos por cada saco de cereal, a espremer cada odre de vinho. Quando ele se dirigiu à tenda de Jacó, Simeão e Levi tentaram bloquear-lhe o caminho, mas Rubén afastou-os. Eles seguiram Labão e ficaram a vê-lo, enquanto ele remexia os cobertores do meu pai, e até quando levantou o tapete do chão para dar pontapés na terra, para o caso de ter sido aberto um buraco. O dia foi passando, e Labão sempre a procurar. Eu corria para trás e para a frente, do sítio onde o meu avô caçava, para a tenda vermelha, contando o que via às minhas mães. As caras delas mantiveram-se inexpressivas, mas eu sabia que estavam preocupadas. Nunca tinha visto as mães das mulheres a trabalhar durante a lua nova. No entanto, ali cada uma delas estava ocupada com o seu fuso. Depois de Labão ter revirado a tenda do meu pai, não havia outro sítio em que pudesse procurar, senão na tenda vermelha. Os olhos dele fixaram-se na tenda das mulheres, que estava na orla do acampamento. Era impensável que um homem saudável entrasse de sua vontade naquele lugar durante o ponto alto do mês. Os homens e os rapazes olharam para ver se ele se colocaria entre mulheres que sangravam e, ainda pior, as próprias filhas dele. Labão murmurava consigo próprio enquanto se aproximava. Regalou os olhos aos filhos e netos e depois abriu a aba e entrou na tenda. A respiração rouca de Labão era o único som que se ouvia. Ele olhou de relance em volta da tenda, nervoso, não olhando para os olhos de nenhuma das mulheres. Ninguém se mexeu ou falou. Por fim, e com grande desprezo, ele disse: "Bah!" e dirigiu-se à pilha de cobertores. Raquel levantou-se do lugar dela na palha. Não baixou os olhos quando se dirigiu ao pai. De facto, olhou diretamente para a cara dele. E sem raiva, nem medo, e sem aparentar qualquer emoção, disse: "Fui eu que os trouxe, pai. Sou eu que tenho todos os terafim, todos os teus deuses. Eles estão aqui. Estou sentado em cima deles. Os terafim da nossa família estão agora banhados no meu sangue mensal, pelo que os teus deuses lares estão poluídos para além da redenção. Podes levá-los se quiseres", continuou Raquel calmamente, como se estivesse a falar de trivialidades. "Eu desenterro-os, até os limpo para ti, se assim quiseres, pai. Mas a magia deles virou-se contra ti. Estás sem a proteção deles daqui para a frente." Ninguém respirou enquanto Raquel falava. Os olhos de Labão foram se abrindo e ele começou a tremer. Olhou fixamente para a sua linda filha, que parecia brilhar na luz rosada que se filtrava através da tenda. Foi um longo e terrível momento, que acabou quando Labão se virou e se arrastou para fora da nossa vista. Lá fora, na luz, encontrou-se cara a cara com Jacó, que voltara. "Não encontraste nada", disse o meu pai com suprema confiança. Como Labão não respondia, Jacó continuou: "Não há ladrões nas minhas tendas. Este será o nosso último encontro, velhote. Estamos conversados. Labão não disse nada, mas abriu muito as palmas das mãos e curvou a cabeça como sinal de aquiescência. Vem, disse ele, vamos resolver o nosso caso. O meu avô fez um gesto para que Jacó o seguisse na subida do monte até ao acampamento. Os meus irmãos seguiram-nos para darem testemunho. Labão e Jacó escolheram 10 pedras cada um e dispuseram-nas em camadas, umas em cima das outras, até criarem um monte que marcasse as fronteiras entre eles. Labão derramou vinho por cima do marco. Jacó derramou azeite por cima do marco. Cada um dos homens jurou paz ao outro, tocando a coxa um do outro. Depois Jacó virou-se e desceu o monte. Foi a última vez que qualquer um de nós viu Labão, o que consideramos uma bênção. Jacó estava ansioso por se ir embora daquele sítio, pelo que a tenda vermelha foi desmantelada na manhã seguinte e nós seguimos viagem para a terra a que o meu pai chamava lar. O meu pai andava consumido pelas memórias de Esaú. Embora já tivessem passado 20 anos, Jacó ainda recordava a expressão de Esaú quando este finalmente alcançara o significado do que lhe tinha acontecido. Não só Jacó o traíra ao roubar a bênção do amado pai deles, como era claro que Rebeca estivera por trás disso, derradeira prova da preferência dedicada ao filho mais novo. Jacó tinha observado a expressão do irmão à medida que Esaú juntava as peças da traição familiar. E o meu pai tinha sentido vergonha. Jacó compreendeu a dor na barriga de Esaú e soube que se tivesse estado no lugar do irmão, também ele o teria perseguido com uma adaga desembainhada. Jacó vivia com o espectro terrível da vingança do seu irmão, descrevendo-o diariamente aos seus filhos, e a Léa, Raquel e Bilhá, durante as noites que passava com elas, pois passara a montar a sua própria tenda de forma a poder ser reconfortado por uma mulher até de manhã. O medo de Jacó era tão grande que ele via toda a recordação do amor do seu irmão, sempre mais forte do que as curtas iras que o assolavam. Jacó esquecera os momentos em que Esaú lhe dera de comer e o protegera, rira com ele e o elogiara. O medo do meu pai transformava Esaú num demónio vingativo, que eu imaginava como uma raposa vermelha com braços como troncos de árvore. Este tio assombrava os meus sonhos e tornava a viagem de que eu tinha gostado numa marcha forçada para a morte certa. Não fui eu a única a caminhar com medo. A partir do momento em que o meu pai começou a contar as suas histórias acerca de Esaú, acabaram-se as canções na estrada ou no acampamento. A viagem foi silenciosa nos dias que se seguiram à nossa despedida final de Labão, e mesmo Judá já não desejava andar sozinho na retaguarda do rebanho. Pouco depois surgiu outro rio para atravessar, e Esaú foi varrido dos meus pensamentos. Regozijei-me ao ver água a correr outra vez e corri para a margem do rio para pôr a minha cara perto dos deliciosos cheiro e som. Também o meu pai pareceu refrescado pela visão do rio e pela tarefa que ele impunha. Disse que acamparíamos na outra margem naquela noite e juntou os seus filhos à sua volta para lhes distribuir tarefas. Embora a água não fosse nem de longe tão larga como no grande rio mais a norte, este era mais profundo no centro e mais rápido. As folhas não deslizavam lentamente rio abaixo, mas corriam como se perseguissem uma presa rápida. A nossa travessia tinha que ser rápida, uma vez que o sol já começava a baixar. Ina e Zilpa derramaram uma oferenda ao deus do rio, enquanto os primeiros animais eram conduzidos para a água e guiados para outro lado. Os animais mais pequenos tiveram de ser levados dois a dois e pelo cachaço, com um homem de cada lado. Os cães trabalharam até à exaustão. Quase perdemos um deles na corrente, mas José agarrou-o e os irmãos fizeram dele o herói do dia. Todos os homens começaram a ficar cansados. Até Judá cambaleava devido ao esforço de conduzir animais assustados enquanto lutava contra a corrente. O rio foi generoso. Nenhum dos animais se perdeu. Pela altura em que o sol pousava nos topos das árvores, só o boi, os burros, as mulheres e os bebés restavam. Rubem e Judá lutaram com o boi aterrorizado, que mugiu como um animal que vai para o matadouro. Levou muito tempo até que conseguissem arrastar a besta para o outro lado. Por essa altura já anoitecia. A minha mãe e eu fomos as últimas a serem levadas para o outro lado. Desta vez com a minha mão na dela, para que eu não fosse roubada pela corrente. Quando chegámos à outra margem, já era escuro e só o meu pai ficara para trás. Jacó gritou para o outro lado. Rubem, disse ele. E o meu irmão respondeu. Estou aqui. Toma conta dos animais, disse o meu pai. Não te incomodes com a tenda. A noite está suficientemente quente. Eu atravesso com a primeira luz do amanhecer. Estejam preparados para seguir viagem. A minha mãe não ficou satisfeita com o plano de Jacó e disse a Rubem para gritar em resposta ao nosso pai e para se oferecer para passar a noite com ele. Ele não o permitiu. Diz à tua mãe para acalmar os medos. Não sou nem uma criança nem um ancião fraco e trêmulo. Dormirei sozinho debaixo do céu, tal como fiz na minha juventude, quando viajei para norte. Preparem-se para partir de manhã, disse Jacó. E não falou mais. A lua ainda era nova, portanto, a noite era escura. A água teria adoçado o ar se o pelo molhado dos animais não tivessem lameado o perfume da água com almíscar. Os animais baliram durante o sono, não estando habituados a estarem molhados no frio da noite. Eu tentei ficar acordada para ouvir a música do curso de água. Mas daquela vez, o marulhar embalou-me num sono profundo. Todos dormiram profundamente. Se o meu pai gritou, ninguém ouviu. Rubem estava com Léa na margem do rio, antes do nascer do sol, para receber Jacó. Mas o meu pai não apareceu. O acolhimento do dia pelos pássaros já tinha acabado e o sol começou a secar o orvalho. Mas não havia vestígio dele. Ao sinal de Lé, Rubem, Simeão e Judá mergulharam na água para procurarem o pai. Encontraram-no espancado e nu, no meio de uma clareira de plantas rasteiras, onde a erva e os arbustos tinham sido esmagados e partidos num círculo amplo em volta dele. Rubem correu de volta para nós, a gritar por uma peça de vestuário para cobrir o nosso pai, e depois carregou-o de volta através da corrente. O tumulto deu lugar ao silêncio, quando Jacó foi trazido sem sentidos, deitado nos braços do filho, com a perna esquerda a pender num ângulo esquisito, como se já não estivesse ligada ao corpo dele. Ina acorreu e ordenou que a tenda do nosso pai fosse montada. Bilhá fez uma fogueira. Os homens ficaram ali de pé, de mãos a abanar. Rubem não tinha respostas para as perguntas deles e eles calaram-se. Ina veio para fora da tenda e disse: febre. Raquel correu para o seu estojo de ervas. Ina fez um gesto para que Rubem a seguisse para dentro da tenda. E alguns momentos mais tarde, ouvimos o terrível grito animal enquanto ele guiava a perna do nosso pai de volta ao lugar dela. Os queixumes que se seguiram foram ainda piores. Não sendo notada nem necessária, eu fiquei sentada fora da tenda, observando a cara resoluta de Ina, e as faces coradas de Raquel, enquanto elas andavam para dentro e para fora. Vi os lábios da minha mãe comprimirem-se numa linha fina, enquanto ela curvava a cabeça para ouvir os relatórios delas. Escutei pelas paredes da tenda enquanto meu pai gritava a um demónio azul do rio e comandava um exército de anjos para lutar contra um poderoso inimigo que se levantava das águas. Zilpá murmurava encantamentos a Gula. Ina cantava sobre deuses antigos cujos nomes eu nunca tinha ouvido. Nintinuga, Ninicina, Baba. Ouvi o meu pai chorar, implorar clemência ao irmão. Ouvi Jacó, o pai de 11 filhos, chamar pela mãe dele. Ema, Ema, como uma criança perdida. Ouvi Ina a calá-lo e a encorajá-lo a beber, como se ele ainda fosse um bebê. Naquele interminável dia, ninguém comeu nem trabalhou. À noite, adormeci no meu lugar ao pé da tenda, com sonhos informados pelos gritos do meu pai e pelos murmúrios das minhas mães. Ao amanhecer, acordei sobressaltada e fui recebida pela quietude. Pus-me de pé num salto, aterrorizada, certa de que o meu pai estava morto. De certo, seríamos capturados por Esaú e tornados escravos. Mas quando comecei a chorar, Bilhá encontrou-me e abraçou-me. Não, pequenina, disse ela, acariciando-me o cabelo acachapado. Ele está bem. Recuperou o juízo e dorme calmamente agora. As tuas mães também estão a dormir. Estão demasiado cansadas dos trabalhos delas. Ao anoitecer da segunda noite, depois da sua provação, o meu pai estava suficientemente bem para se sentar à porta da sua tenda para a refeição da noite. Ainda lhe doía a perna, mal podia andar, mas tinha os olhos claros e as mãos firmes. Dormi outra vez sem medo. Ficámos durante 2 meses ao pé do rio Jaboque para que Jacó pudesse curar-se. Montaram-se as tendas das mulheres e as dos trabalhadores também. Os dias assumiram um caráter corriqueiro, com os homens a tomarem conta dos rebanhos, enquanto as mulheres cozinhavam. Construímos um forno com barro do rio, e foi bom ter pão fresco outra vez, úmido e quente, em vez daquela coisa seca que tínhamos comido na estrada e que sabia sempre a pó. Durante os primeiros dias da doença de Jacó, foram abatidas 2 ovelhas para fazer caldos fortalecedores dos ossos delas, pelo que houve carne durante algum tempo. Raro mimo que semelhava tudo aquilo a um festival. Mas, à medida que o meu pai foi recuperando a saúde, o medo dele voltou ainda maior do que antes e transformou-o. Jacó não conseguia falar de mais nada, senão da vingança do irmão. E via o ataque noturno e a sua luta com o exército de anjos como presságios da batalha que se aproximava. Começou a suspeitar de qualquer tentativa de o acalmar e mandou embora o amável Ruben. Em vez dele, começou a confiar em Levi, que deixava Jacó enumerar infindavelmente as suas preocupações e ia assentindo com ar sinistro às predições mais desesperadas do nosso pai. Entre si, as minhas mães ponderavam o significado do mais recente sonho de Jacó, tão poderoso que tinha feito a travessia para este mundo. Debatiam as preocupações e os planos de Jacó. Deveria ele atacar? Seria um erro enviar um mensageiro a Esaú? Não seria mais sábio apelar à ajuda do pai dele, Isaac? Talvez as mulheres devessem mandar uma mensagem a Rebeca, que não era só sogra, mas também tia delas. Mas não faziam qualquer menção à mudança de trato do marido delas. O homem confiante tornara-se hesitante e cauteloso. O pai afetuoso fazia-se exigente e mesmo frio. Talvez elas pensassem que se tratava de um sintoma da doença, ou talvez simplesmente não vissem o que eu vi. Eu comecei a odiar cada menção a Esaú. Embora, passado algum tempo, o meu medo tivesse dado lugar ao aborrecimento. As minhas mães nem sequer se deram conta de eu ter começado a evitar as tendas delas. Estavam demasiado envolvidas no desenrolar da história do meu pai e em especulações acerca do que se seguiria, e havia pouca coisa para eu fazer. Toda a nossa lã estava fiada e os tiares não seriam desempacotados, pelo que as minhas mãos permaneciam frequentemente desocupadas. Ninguém me chamava para ir buscar água ou para carregar lã. Não havia horto para mondar. Eu estava perto do fim da infância e era livre como nunca fora, nem voltaria a ser. José e eu começámos a explorar o rio. Andávamos pelas margens e observávamos os peixes pequeninos que enxameavam remoinhos. Caçávamos rãs de um verde vívido, diferente de qualquer outro que jamais víramos. Eu apanhava ervas e legumes selvagens. José apanhava gafanhotos em armadilhas para os molhar em mel. Banhávamos os pés nas águas frescas e rápidas. Molhávamo-nos um ao outro até ficarmos a pingar. Secávamo-nos ao sol e as nossas roupas cheiravam à brisa e à água do jaboque. Um dia, seguindo direitos à nascente, descobrimos uma ponte natural sobre o rio, um carreiro de pedras lisas que permitia uma travessia fácil. Sem ninguém para nos proibir de o fazer, atravessámos para a outra margem e em breve nos apercebemos de que tínhamos encontrado o próprio local em que o nosso pai tinha sido ferido. Reconhecemos a clareira que ele tinha descrito, o círculo de 18 árvores, a erva pisada e os arbustos partidos e dobrados. Encontramos um lugar queimado no chão, onde tinha ardido um grande fogo. Os pelos no meu pescoço eriçaram-se e José segurou a minha mão na dele, que estava úmida de medo. Olhando para cima, não ouvimos nada, nem canto de pássaro, nem murmurar das folhas ao vento. O sítio queimado não emanava qualquer cheiro e mesmo a luz do sol parecia silenciada à nossa volta. O ar parecia tão morto como Ruti deitada no Wadi. Eu queria ir-me embora, mas não conseguia mexer-me. José disse-me mais tarde que ele também teria fugido, mas os pés dele tinham-se enraizado na terra. Levantámos os olhos para o céu, perguntando-nos se os anjos aterradores do nosso pai voltariam, mas os céus permaneciam vagos. Ficámos em pé como pedras, à espera que algo acontecesse. Um grande barulho levantou-se do círculo de árvores como um trovão, e nós demos gritos agudos, ou pelo menos tentámos gritar, mas nenhum som saiu das nossas bocas abertas, enquanto um javali negro corria para fora da floresta. Correu diretamente de encontro a nós, através do prado batido. Gritámos outra vez o nosso grito silencioso e não havia sequer o barulho dos cascos da besta que se movia na nossa direção com a velocidade de uma gazela. Pensei que estávamos prestes a morrer. Os meus olhos encheram-se de pena pelas nossas mães. Ouvi Léa a soluçar atrás de mim. Quando me voltei para a encarar, ela não estava lá. Apesar disso, o feitiço tinha-se quebrado. Os meus pés estavam livres e eu corri de volta ao rio, puxando José com força maior do que a minha. Talvez também houvesse anjos do meu lado, pensei eu, quando alcancei as pedras de apoio e fiz a travessia. José escorregou na primeira pedra e cortou o pé. Desta vez, a voz dele soou de dor. O som da voz dele pareceu parar o javali no seu percurso, e o animal caiu como se tivesse sido atingido por uma lança. José recuperou o equilíbrio e rastejou de volta para a outra margem, onde eu estendi as minhas mãos para ele e nos abraçamos, tremendo, entre os sons da água, o restolhar das folhas e o batimento aterrorizado dos nossos corações. O que era aquele lugar? Perguntou o meu irmão. Mas eu só conseguia abanar a cabeça. Olhámos para o javali e para a clareira e para o círculo de árvores, mas a besta tinha desaparecido. E a cena parecia agora normal e até bela. Um pássaro voava contra o horizonte, chilreando, e as árvores abanavam ao vento. Eu tremi. José apertou-me a mão. Sem uma palavra, jurámos manter segredo sobre aquele dia. Mas o meu irmão nunca mais foi o mesmo. A partir daquela noite, começou a sonhar com o poder dos sonhos do pai dele. A princípio, só falava comigo dos seus extraordinários encontros com anjos e demónios, com estrelas dançantes e bestas falantes. Mas, passado pouco tempo, os sonhos tornaram-se demasiado grandes só para os meus ouvidos.